Capítulo 17. Quando queremos ser espirituosos, podemos ter de mentir um pouco. Não fui muito honesto quando vos falei dos acendedores de candeeiros. Arrisco-me a dar uma falsa ideia do nosso planeta àqueles que não o conhecem. Os homens ocupam muito pouco espaço da Terra. Se os 2 mil milhões de habitantes que povoam a Terra se mantivessem de pé e bem encostados uns aos outros, como numa concentração, caberiam facilmente numa praça pública com 30 km de comprimento por 30 km de largura. Podíamos amontoar a humanidade na mais pequena ilha do Pacífico. As pessoas crescidas, com certeza, não iriam acreditar em vocês. Elas acham que ocupam muito espaço. Consideram-se tão importantes como os embondeiros. Então, poderiam aconselhá-las a fazer as contas. Elas adoram números. Ficariam satisfeitas, mas não percam o vosso tempo a pensar nisso. Não vale a pena. Confiem em mim. Chegado à Terra, o príncipezinho ficou muito surpreendido por não ver ninguém. Até já receava ter-se enganado no planeta quando um anel cor de luar se mexeu na areia. Boa noite, proferiu o príncipezinho descontraídamente. Boa noite, proferiu a cobra. A que planeta vinham parar? Perguntou o príncipezinho. À Terra, à África, respondeu a cobra. Ah, então não há ninguém na Terra? Isto é o deserto. Não há ninguém nos desertos. A Terra é grande, disse-lhe a cobra. O príncipezinho sentou-se numa pedra e ergueu os olhos para o céu. Gostava de saber, disse ele, se as estrelas são iluminadas para que cada um possa um dia encontrar a sua. Olha, o meu planeta está mesmo por cima de nós. Mas como está longe... É bonito, disse a cobra. Que vieste aqui fazer? Tenho problemas com uma flor, disse o príncipezinho. Ah, proferiu a cobra. E calaram-se. Onde estão os homens? Retomou por fim o príncipezinho. Estamos um pouco sós no deserto. Também estamos sós ao pé dos homens, disse-lhe a cobra. O príncipezinho observou-a demoradamente. És um animal engraçado, disse-lhe ele por fim. Fininha como um dedo. Mas sou mais forte do que o dedo de um rei, disse a cobra. O príncipezinho esboçou um sorriso. Não és assim tão forte. Nem sequer tens patas, nem sequer podes viajar. Posso levar-te para mais longe do que o navio, disse-lhe a cobra. Enrolou-se à volta do tornozelo do príncipezinho como uma pulseira de ouro. Quando toquem alguém, faço-o voltar à terra de onde saiu, acrescentou ela. Mas tu és puro e vens de uma estrela. O príncipezinho não deu resposta. Tenho pena de ti. Tão frágil nesta terra de granito. Posso ajudar-te um dia se tens muitas saudades do teu planeta. Posso... Ah... Percebi muito bem, disse o príncipezinho. Mas por que falas sempre por enigmas? Decifro-os todos, disse a cobra. E calaram-se.